Ativa. Intercepta o Zulu no zero até Pubave, papai uniforme Bravo Alpha Victor, após o Zulu 16 e segue de alta do plano. 5572 é o transponder, o controle 120-8, gol no 621. Neutralizado 360, decolo da pista 0, da Elveda, Mótima, informe do Lono 0, Pubave, informe do Lono 6, roda do plano. Transponder 5572, controle do 08. Correto, cotejamento 09 é o portão, enquanto quando pronto para acionamento pushback, gol no 621. Para pushback acionamento, gol no 642, portão 612. Gol no 648, 612 é o portão, é aposto quando pronto para o táxi, quando segue ter solo. Reportará para o táxi, 642. Serra Lima, ciente do acionamento, chame pronto para o táxi 07 CPUB. No 184, chame Recife em 12545, alterna 12685. 12545-2085, pode ir. Controle, autoriza direto coral para o azul 2770? Autorizado coral, azul 2770. Autorizado coral, obrigado, 2770. Equipe de solo é com táxi. Sente nesse setor número 2, gol no 621. Falta para o táxi, 3 horas de alto lambeu até na Salvador, CLB 64. Firmando os dados 64, Salvador 3 horas de autonomia, o 9134 da Azul? Afirma Azul. Azul 9134, 3 horas de táxi até o ponto de esperada fecha no 0 via Índia. No ponto de espera, 2,885, altímetro no 0 no 4. Via Índia, no ponto de espera, chama 2,895, Azul 9134. Táxi via Índia, o 9134 da Azul. Via Índia, Azul. Pode o azul de carta autorizado com o 621? Confirme? Pode o azul de carta com o gol no 621, está autorizado com o spec? Seria o gol? 621, posição 09. Não, negativo. O que impede o seu táxi não é o azul, não. O que impede o seu táxi é a aeronave da sua companhia, que já foi autorizado no 612. E a aeronave da Avianca, que foi autorizado à sua esquerda, no portão 1-1. A aeronave da Avianca não iniciou, né? Gente, mas a aeronave da companhia já foi autorizada. Tá, tô aguardando. Informação em curso é a Quebec, aguarde cópia Valença. Poxa, NM1 no 40 solo? Mas escuta, senhor. Você tem estimado para iniciar o pushback? Estou totalmente pronto, aguardando o operador de fígado dentro da aero. Gente, aguarde. Aguarda. Vou estar totalmente pronto aqui para fazer esse contato com o 06. ACPR de Salvador, está no corredor forte, pretende seguir até Interlagos, para dar um corredor até Interlagos, a passar pelo Transvel de Paris e em seguida o corredor de Guaratuba. Gente, novembro é mais estilo, mantenha o corredor forte, 1.500 pés, reporte no Através de Interlagos. Reportaria no Através de Interlagos, estilo. Como você estava falando, o operador já chegou aqui e está retirando tudo. Nós vamos guardar o gol então. Gente, mantenha a posição. Papão Mil Oscar, Papa Alfa, intenção em 1.000 pés, Valença. Papão Mil Oscar, Papa Alfa, Salvador, Valença, 1.000 pés, decolada 1-7, primeira curva à direita, corredor Axé. Aciona 0271 no transponder, o controle opera em 120, décimo 8, Papão Mil Oscar, Papa Alfa. Salvador, azul 9134, ponto para a Europa. Azul 9134, ali, né, fala pista no zero, vento no 8, 0 grau, 05 nós. Ali decola no zero, azul. O hangar dela está? E o PLB? Gente, 07 a bordo, 2, fracionamento de táxi. O Oscar para Alfa 1 no 8, 1095. Acabou no 648, com 168 a bordo, 1 hora e 59 de autonomia, alterna Recife. Gente, gol no 648, frisando o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Índia no ponto de espera, 208.95, altímetro no 0, no 4. Positivo, táxi, via Índia no ponto de espera, 295.014. Turma 739, foi ITAP e mantém a presente velocidade até a proximidade de ITAP. Vou for 207, reduce speed to 220 knots. Você é a Lima, ali mantém o no 7. Passar o táxi do Golo 621 com 179 a bordo, Fernando Florianópolis, 4h40 de autonomia. Percolou ao 43, chame o controle 1208, bom voo. O 208, chama lá, azul 9134. No 0, no ponto de espera, chama 208.95, altímetro no 0, no 4, táxi via táxi via Índia. E mais via Índia, no ponto de espera, 2.625. Rocha NM1 no 40, quadrante sempre de solo, inicia, porta táxi. Se o pushback, porta da táxi, Rocha NM1 no 40. Quadro azul 9134, boa. Azul 9134, contato radar na decolagem, via Conde, suba para o nível de voo 130. Via Conde 130, azul 9134. 648. Bom dia, Lima tem pista no zero. Lima tem, bom dia, 48. Bom dia, está presente para o azul 9134? Mantenha o perfil da saída azul 9134. Vai cumprir o perfil azul. Papatango, Lima, Kilo, Zulu. 6 dúzias de milhas da posição Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 090, chame o controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. 1203 vai chamá-lo, obrigado, bom dia. Prossiga, Tanguinha Bravo. Tanguinha Bravo, cheque seu equipamento, não recebo mesmo no radar. Go ahead, azul 4207. This is the jurisdiction we are unable to accomplish with the restriction, both. again, Azul 4207. Due to the speed reduction, we are unable to accomplish the restriction of level at bone position. Cancel altitude restrictions in bone position, Azul 4207. Olhe, bom dia, Azul 2780. Azul 2780, acione identificação, voando Mari para interceptar a chegada, reporte no ideal de descida. Sim, ativo, está pronto para descida. Azul 2780, desça para o nível de voo 070, ajuste no 014. Ele 14. Descendo inicialmente para o 070 na Front Mario, o Azul 2780. Pode voar, Duna? Do Salvador. Mantenha a Front Mario para interceptar a chegada descendo via, Azul 2780. Desce via, Front Mario, 2780. Sou de Salvador, autorizo o Azul 9134 direto com onde para evitar formações. Manter Front de decolagem até 4 mil pés. Quanto? Bando 648, livre decolagem no zero. Vento no 90 graus, 05 nós. Livre decolagem, Bando 648, vai manter 4000 na proa, após a decolagem. Radar na decolagem, via Coral, suba para o nível de voo 100. Gente, Coral 100, Guilherme. 4. E aí, Índia, ponto 028, 95, 09, chamei ao 90. Negativo, confirme radial distância de Salvador. Bono 621 na linha, mantém-se no zero. É, mantém-se no zero. Papai Uniforme, November Mike, Kilo, desça para 1000 pés no corredor Interlagos, reporte rotatório. Reportarei na rotatória, descendo para 1000 pés. Other controls, the full shows your 7th passenger right here, 2360. Azul 4207, descent with 2000 feet to intercept localized course, turn right heading 190. Confirm, turn left heading 190, descent to 2000 feet to the 2207. Roger, correction, turn left 190. Turn left to 190, 2000, 2000, 2000. Controle Salvador, boa tarde, Bono 648. Lançamento curva à esquerda, proa 020, seu limite ao curso localizador. Voo 1739, preparação para sequenciamento, curva à esquerda, proa 020, seu limite ao curso do localizador. Afirmativo, 1739, desça para 3 mil pés, ajuste no 014. Gente, 1739, esquerda 020, limite ao lote, descendo para 3 mil pés, ajuste no 0. Pula 4 no momento. Azul 4207, redução 1709, desça para 2 mil pés, aguarde vetor para o ILS. 4207 Azul. Positivo, foi feita a redução 1070, aguarde no vetor. A gente tinha sido autorizado para 190 para o localizador. Afirmativo, aguarde vetor final. 739, inicie redução para 1709, número 2 na aproximação. 0 grau, 04 mais. Livre decolagem, Bono 621, descendo no 0. E 0 mais. Tráfego que o precede está na sua posição 2 horas. 13 milhas, 12 milhas, cruzando 5.600 pés. Controle, campeão, grande abraço. Ativo. Momento 5 milhas para a gente. Família Bravo, mantenha aqui as pés conforme visual com a Rima. Camarada visual com a Rima, Bravo. 1739, seu novo limite agora é a magnética 120 de cima. Agora de vetor para o ILS. 1739. Controle, é o Gol no 648. Quem escuta? Azul 4207 para localizador, curva esquerda, curva 160 em forma estabilizada. 160 em Porto Alegre, 4207. Volo 739 para o localizador, curva à direita e voe na proa 130 em forma estabilizada. Volo 739 direita, proa 130 em forma estabilizada. 130 em forma. 1208, bom? 08, obrigado. Bom, autorizado por rua de Jamo. Roda o Jamo, Gol no 648. Controle, bom dia, Gol no 621. Dael Leda. Controle, Papá Romeu, Alfa Nova. Gol no 621, contato radar de colagem, vigilância, sua via Dael. Salto via Dael, Gol no 621. Igual no 739, autorizado para 2 mil pés, ajuste permanece. 2 mil pés, controle, o November Mike Hill está na rotatória. Sim, Mike Hill mantém a no corredor, mil pés, forma através de parede. Reportarei. Controle, de abraço, e aí, frequência livre, vai pousar em Rimar? Pousar em Rimar, seu de abraço. Excelente. Controle Oscar Papa Alfa, decolou da 17, farol de Itapuã, manterá 500 pés, farol toque revetida na Serra Delta Juliette Hotel, ele ponta Odebrecht, paralela. E cheque seu transponder, não recebo. Estabilizado, 4207. Complete LS, torre no 8 decimal 95. 1895, azul, 4207, boa. Oscar Papa Alfa, 01 no 2, transponder. Cheque seu transponder, ainda não recebo seu transponder, Papa Alfa. Ideal 258. Ideal? Ideal é a 258. Realmente mantém a pro ou aguarde a liberação? Sim, pode ficar para alfa o controle? Pode ficar para alfa. Tá recebendo o controle? 0112? Agora sim, 700 pés confirma. Você está mantendo? Ah, firmo. Tem a linha do litoral à sua direita, tem o tráfego na final, usando 1700 pés. Ok, pode chamar quando visual com o Odebrecht, paralela? Ativo, mantendo a linha do litoral à sua direita. Ah, linha do litoral, Oscar Papa Alfa. Embraer da Azul, ok? Ah, seguinte visual, 93, cara. Pro 739, estabilizou? Só falta o Glad, né? Tá no localizador. O tráfego que procede está 7 milhas aí à sua frente, aeronave da Azul, com 140 horas de ground. Você está autorizado a chamar a torre, a frequência 1118, decimal 95. Forno 648, chame Recife 12545, alterna 1685. Chama 1245, alterna 2685, no 648, bom. Controle Salvador, Filho Serra Lima, 15 Matéria, uma centena, contra-nope, direto destino, 258. Firme aeronave, chama o controle. Papa Romeu, Filho Serra Lima. Firme. É o Papa Romeu, Filho Serra Lima, solicitando lá direto destino, 15 Matéria, uma centena. Aguarde o Filho Serra Lima. Azul 2770, duas milhas da posição coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 160, chame o controle Ilhéu, frequência no 20, decimal 1. Controle, ó, o Oscar Papa Alfa, já visual com ele, ponto Odebrecht na paralela. Mando no solo. Sim, frequência livre, tango India Bravo. Brecht. Visual com o avião na final da 1-0. Controle, Xanair 6140, saída Puca. Xanair 6140, contato radar na decolagem, via Puca, suba para o nível de voo 350. Vindo Puca 350, Xanair 6140. Controle, Ilu Santos, com o Ilu Serra Lima. Ilu Serra Lima, autorizado direto de China. Passado, né? Controle helicóptero, Papá Romeu, Oscar Papá Alfa, na linha do litoral, visual com ele, ponto da Odebrecht, para a toque arremetida e visual com ele, com o avião da 1-0. Oscar Papa Alfa, tem a frequência livre, chama o regresso. Ruana, repetida, Oscar Papa Alfa. Controle, no meio 21 desvio. Firme, quer chamar o controle? Bom, no meio 21, próximo da EL, desvio à direita para o 225, por 50 milhas. 4207, solo 55, livre à direita, chame no 211. 211, boa. A formação é em Leda. Gente, então mantenha livre de desvio, chame no regresso. 621. Patrão, ele tira o seu nome, Papa Romeu Kilo, Serra Lima, já foi autorizada para outro destino. Estou recebendo instruções agora, pelo Serra Lima, vou lá direto para o destino. Controle November Mike Kilo, está na vertical de Andrade Paribe, pega agora o corredor visual direto para Vera Cruz. Entre November Mike Kilo, mantenha o corredor e reporte visual com aeródromo. Conta revisão do aeródromo, Kilo. Azul 2780, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado a LSX da pista no 0, reposta estabilizada. 2.000, eu vou dar estabilizado, 870. Controle, Xanem 1140, vou fazer um pequeno desvio esquerda por apenas 10 milhas, pro 065. Gente, autorizado desvio do Oceaner 6140. É 1140. Controle, Papa Romeu Kilo, Serra Lima, da presença de 30 e mudando as regras. Esse pouso 1410. 1410, confirma? Confirmo, 1410, certo. Pelo Serra Lima, desça para altitude de tráfego, reporte cruzando 3.500 pés. Do Serra Lima, plano FR modificado ao 1357. Do 4207 autorizado, Juliette 03 ao portão. Juliette 3, autorizado. Escoce o desvio à esquerda, tem essa formação aí na parede. Tem quem chama o controle. Azul 9134, precisa descer à esquerda para evitar formações. Firme a proa do desvio por quantas milhas, Azul 9134? 045 por 5 milhas, Azul 9134. 7 livre desvios, pós desvios, voe conde. Pode ver o conde. Solo, gol 1739, bom dia. Golo 739, bom dia, taxia Alfa Juliette 07 ao portão. Alfa Juliette 07, certo. Mais 20 milhas, tá? Após 20 milhas, poderia voar a moto, mano. Tô no 621, chame Recife em 1-3325, alterna 1-251. 3325, 251. Oceaner 6140, chame Recife 12545, alterna 12685. 2545, 2685, 6140, bom trabalho. Fernando Conde, Azul 9134. Gente, Azul 9134. Solo, gol 1-739. 1-739, solo na escuta. Aqui no Travesse da Eco, eu acho que no nosso pouso, nós colidimos aqui com um pássaro e ele está caído lá na bem no través da Eco. Gente, colisão com pássaro no través da Eco. Obrigado pela informação, gol no 739. Gente, colisão em solo já, tá? Gente, não foi durante o pouso, foi no solo. Exato. Gente, o pássaro se encontra na Eco ou na pista? Ele tá na pista, no través da Eco. Gente, na pista, no través da Eco. Grato, gol 739. Claro. Faça espera sobre Simbra, devido à pista impraticável, a colisão de uma aeronave com um pássaro, mantendo 2.000 pés, o azul 2780. Sistema ativo, mantém 2.000, tem condições de prosseguir visual para 1-7. Autoriza? Pode coordenação, azul 2780. Aguardo. Espera pela esquerda ou pela direita? Padrão, azul 2780. Padrão pela esquerda. 2780, chame a torre 1-8, decimal 95. 1895. Zero, pode pousar na 17 ou quer que faça espera? Azul 2780, informa a pista livre, tem condições de prosseguir visual? Pra 10 tem sim. Pra 1-7, a pista 1-0 está impraticável, 1-7 é apenas visual. Afirmativo, então 1-7 visual, 2780. Azul 2780, o senhor solicita ingressar no circuito completo ou já tem condições de girar a base pela direita, 1-7? Não, estou curvando à esquerda agora aqui no momento para ingressar numa base pela direita da 1-7, positivo? Afirmo, base pela direita, autorizado, azul 2780, aguarde a autorização de pouso. Afirmativo. Serviço radar encerrado, chama Aracaju na frequência 120, decimal 3. 203, chama na azul 9134, Aracaju. Siga aquele Serra Lima. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, não atrasa para reportar no setor, serviço radar encerrado, tem a sequência livre. Papa Uniforme, November Mike Kilo, não atrasa para reportar no setor, tem a sequência livre para autocoordenação. Afirmativo, de base para final, visual, pista 1-7, baixado e travado. 2780, autorizado. Azul 2780, informa a pista úmida também, ok? Tranquilo, obrigado. 1-0-94, autorização, Fortaleza 370, transformação Romeu. Gente, como informação Romeu confere, aguarde Fortaleza 370. Fazer escuta. Serra Nova Uber, Vitor Bravo. Afirmativo, se autorizado 1.000 pés. Gente, cheque seu equipamento, não recebo o seu transponder. Mantenha 1.000 pés no corredor axé, reporte no farol da barra. Reportará, transponder checado, está 300 pés para 1.000 pés do novo Oscar Paparalpa. Gente. Salvador Fortaleza, 370 autorizado nível, via Pesolo 19, decola 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. 1-20, decima 8, controle, 5031 no transponder. 370 autorizado, conforme rota do ponto de voo, Pesolo 19, saída Momo, transição Froti, decolando a 10, curva à esquerda. 208, controle de saída, 503, 094. Correto, chame para posicionamento. Camarada. Cliente, confirme mantendo 500 pés. Mantenha no 1.500 pés, ingresse no corredor forte, reporte 20 milhas de Salvador. E chame o Solino 2, eu no 1. Esquerda Lima 1-2-1-1, muito obrigado aí pela colaboração. Gente, suba para o nível de voo 045, Zulu Bravo Kilo. Cheque seu equipamento, não recebo transponder. Bom dia, voo 145, Zulu Bravo Kilo, informação Quebec 8550. Voo 1162, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste na 013. Zulu Bravo Kilo, autoriza estática presente. Negativo, mantenha o perfil da chegada, gol 1162. Zulu Bravo Kilo, acione o código 0146. Gol 1162, informa o PRI, está impraticável devido à colisão de aeronave com o pássaro, reduza sua velocidade para 2209. Está me reduzindo para 320, o número 62 agora. Quem está por aí? Através farol da Barra, Oscar Papa Alfa. Papa Romeu, Oscar, Papa Alfa, não atrasa, chegou a reportar no setor de Vera Cruz. Minha frequência livre para a autocoordenação. Trato, Oscar, Papa Alfa. Confirme? Afirmativo, já capturou o animal? Apenas, agora no instante. Gol no 162, informo que a pista já foi liberada. Ok, então, pode acelerar o gol no 162? Velocidade a critério, o gol no 162. Exato. Autorizado, ICAP, o gol no 162. Exato, também. Prossiga, Zulu Bravo Kilo. Gente, mas, porém, irá continuar a subida para o 045? Gente, então desça para 1.500 pés, o Zulu Bravo Kilo, um corredor forte. Paulo, pode confirmar a posição de embarcamento para o Azul 2780? Seja sinalizadores, apenas a Esfero informou aqui, parte 3. Tá ok, vai ficar bem. Solo, voo 9094, posição 10, acionamento para posterior pushback. Acione, chame pronto para o pushback, 094. Solo, 2780. Prossiga. Só que no través da posição 29, eu passei o pátio inteiro, não tinha nenhum fiscal da Embraer. Eu vou fazer 180 e fazer uma segunda tentativa, positivo? Eu tenho a posição, a gente vai entrar em contato com a mesma. Aguarde instante, deixa a gente do zero. Mande aqui, eu estou mandando posição aqui no através da posição 2. Deixa a gente do zero, posição 3 mil, Embraer formou agora, 3 mil será a posição, release o backtrack e ingresso na mesma. Eu ativo 180 graus, vou tentar avistá-lo agora. Do 094, chame quando pronto o pushback. O gol do 094, na posição 10. Do 094. pushback agora, 094. 094 no portão 10, saída do pushback, chama que tá. Agora para o táxi, 094. Siga para papapá, Charlie Oscar, November. Charlie Oscar, November, confirme radial e distância de Salvador. Da 3191, prossegue táxi via NJ Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 18, decimal 95, QNH 10, 03. Quatro zero milhas de Salvador. Prossiga. Negativo, não tem chuva no Salvador. Excepcional o motor 2. Sim, 094. Nada. Ok, então vai para 2013, em autorização da presente, voo no número 2, ele é só 300. Mantenha o perfil, o gol 1162. Manteloemos o gol 1162. Tá 3191, no Alida, cola pista. Qual é só? Ali mantém, estou no zero. Então 3191 no livre da colagem 10, vento 190 graus, 06 dúzia de nós. Já, 094, 183 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Natal. 13h30, Natal, como foi na pena do PLB? Bono 83. Gente, Bono 094, autorizando o táxi até o ponto de espera da Táxi Índia, no ponto de espera chama Torre, corrigindo, até o ponto de espera da Pistola 0, via Índia. No ponto de espera, mantém a posição, chama a torre 1 no 8, 95, altímetro 1 no 0 no 3. Autorizado o táxi até o ponto de espera da na Índia e chamar a torre 2 no 5, 0 no 4. Controle Salvador, aqui é o Vitor Bravo X-Ray, bom dia. Vitor Bravo X-Ray, prossiga. Positivo, a aeronave está aqui na remota 13, solicito autorização do reboque para o pátio principal, posição meia dúzia. 08, bom voo. 08, bastante passageiros na pista, viu? Quase que a gente teve que abortar a decolagem. É na pista mesmo, os pássaros? Positivo, na pista. Ok, ciente, eu vou solicitar uma revisão aqui pelo SE. Obrigada pela informação. Então, 3191, bom voo. Patrulha, boa tarde. Ah, bom dia. Então, 3191, decola, pista da EL. Então, 3191, no contato radar na decolagem, vinha da EL, suba para o nível de voo 340. Perfil da EL 340, quando possível, pode voar a Leda. Mantenha o perfil da saída, então 3191. Mantenha 3191. Azul 4207, aguarde para a cópia e a partir de agora informa o pistão zero impraticável devido ao pássaro. Gol 1162, informa que a pista está impraticável devido à aeronave ter colidido com um pássaro. Faça espera em Simbra. Com espera padrão em Simbra, o gol 1162. Ok, espera em Simbra no 62, mas já está liberado. A aeronave seguinte que pousou também colidiu com um pássaro. Ô louco, bateu de novo. Então tá bom, o 62 vai fazer a ofensiva pela esquerda, pode ser? A curva padrão, gol 1162. Então vamos lá, padrão pela direita, 1162 a gol. Tá 3191, acabou de decolar, tinha bastante pássaro realmente na pista, porém não colegiu com nenhum. Gente, tá 3191. Ok, Vitor, vamos lá pro seguinte, 1162 ou vamos fazer espera? 1162, previsto espera em Simbra, aguarde para a liberação da pista. Gente. Salvador, qual o nome do 62? O nome 62, prossiga. É, só estamos aqui fazendo espera em Simbra. Só confirme, teve outra coisa de aeronave com pássaro agora na 10? A aeronave que decolou, da TAM, informou que quase colidiu, quase abortou a decolagem devido a pássaros na pista, ok? Estamos solicitando aos bombeiros fazerem uma revisão e soltura de fogos para afastar os mesmos. Ah, então tá bom. Então foi uma quase colisão, então. Então tá ótimo, então eu escuta, já estou aqui em cima, mas vamos passar para ficar liberado. Ok, ciente. Oi, bom dia, 094. Bom dia, vou no 094, mantenha um ponto de espera. Entendo. Salvador 07, para Guarulhos, está pronto 4? Prossiga. Salvador

Correto, chama de pushback, acionamento, portão 3, azul 4207. Uma previsão para o 1162? Estamos verificando o gol no 1162 abaixo. Entendi. A Romeu Zulu Bravo Kilo, ingresse no corredor Interlagos, 1000 pés, reporte rotatória. Ingressará no corredor Interlagos, 1000 pés, informará a rotatória do lugar do Chile. Nosso 62, pode fazer espera sobre Duna, senhor? Bom, no 162 mantém espera sobre Simbra. Ok. Qual é o motivo da solicitação esperando ou não? Aqui a gente precisa programar aqui para a gente ter um ultimado melhor aqui, se a gente vai ter que alternar ou não. Ok, então autorizado espera em Duna o gol 1162. Ah, não tem mais condições, agora a Duna já está em cima aqui, vai ter que manter Simbra. Ok. Gol 1864, acione de identificação via chegada Mari, deixa para o nível de voo. 070, ajuste 1013. 0, ajuste 013. Pode o estar da chegada, gol 1864, como está impraticável devido à colisão de aeronave com o FAP. Ao aeródromo de Salvador está impraticável com ele? Ativo, houve uma colisão de uma aeronave com um pássaro, estamos aguardando a verificação da pista. Então, 3191, no chame Recife, 13325, alterna 1251. 3325, 251, no TAM 3, 1, 2. São Romeu Zulu Bravo Kilo, confirme. Devia estar mantendo o corredor Interlagos. Senhora, está mantendo o corredor, o Zulu Bravo Kilo. Por via direita agora na proa 330 da rotatória ideal. 330 na rotatória ideal, Zulu Bravo Kilo. Seu Bravo Kilo, tem condições de manter, tem condições visuais na proa 330? Afirmo, senhor, 330, Zulu Bravo Kilo. Pode manter o trio pés? Pode, mantenha-se então em condições visuais na... na proa 330. Informo que o senhor deveria ter entrado no corredor Interlagos, confirmo. Sim, senhor. está na final aí da pista, no setor de decolagem da pista 10, ok? Ele deveria ter ingressado no corredor Interlagos para prosseguir para a rotatória. Vai ingressar o corredor, desculpa, o outro para você. Controle Salvador, bom dia, passando 220 para a 0, centro da Serra. Azul 4082, descida até o nível 080. Azul 4082 informou o aeródromo impraticável. 080, confirmando aeródromo impraticável, senhor. Zulu Bravo Kilo, controle. Zulu Bravo Kilo, senhor. Quem está autorizado a voar direto Vera Cruz? Bravo, senhor. Viu? Sim, vai voar direto Vera Cruz, Zulu Bravo Kilo. Ativo, mantém a linha do litoral à sua direita, então você deve prosseguir para Vera Cruz. Graças, mantém a linha do litoral e vai seguir direto para Vera Cruz, Bravo Kilo. Afirmativo, mantém a linha do litoral à sua direita. Estou autorizado curva à esquerda e mantém a linha do litoral à direita. Linha do litoral à direita. Bravo Kilo. Mundo 62, mantém a espera. Tempo estimado em torno de 10 a 15 minutos. Gente, então mais 10 a 15 minutos no voo no 62. Afirmativo, gol no 864, controle. Descida para o 070, prevista espera em Salvador. Bolo, correção, azul 4082, desça e mantém o nível 190, tem o tráfego à sua frente, cruzando o nível 180 a 8 milhas, tá ciente? Mantendo 190, tipo, 4082. Ah, afirmativo, está prevista espera em Salvador, tempo estimado em torno de 15 minutos para aproximação. 4082. Inicie, faça espera sobre a posição Mari, então. Espera sobre Mari, 4082. Quanto motivo, senhor? O Bravo Kilo desce agora para 1.000 pés, copiou? 1.000 pés, senhor. A parte do Zulu, Bravo Kilo desce para 1.000 pés, tem o tráfego à sua esquerda a 2.000 pés. Papá Romeu Zulu, Bravo Kilo, desça para 1.000 pés. Descendo para dentro de 1.000 pés, senhor. O tráfego à sua esquerda a 2.000 pés, copiou? Copiei, estou ao vivo com o tráfego, Bravo Kilo. Desça para 1.000 pés. Está em 1.000 pés, o Bravo Kilo, está visual com o tráfego. Controle, o 962. Consiga? Bom, a gente fazer uma espera um pouco mais alta em outra posição, senhor. A gente está aqui mantendo 2.000. Gostaria de acender e manter outra posição. Para que nível? Fica só melhor que a senhora aí, 050 ou 040 aí. Estou para o 050, tem condição de voar na proa de pelo e manter espera em pelo? Pelo, positivo. Sim, espera em pelo nível 050. Ok, vai acender para o 050 na proa de pelo então, no 162, obrigado. Positivo. Carre Oscar, novembro, descida até 1.500 pés, ajuste 1.013. Mantém as condições visuais, atento aí que você está próximo de Cairo Lorenzo, à sua esquerda. Controle Salvador, gol no 62, por favor. Prossiga. Olha pela direita ou pela esquerda em pelo? Confirme. Olha pela direita ou pela esquerda em pelo? É critério, não tem problema não no meu peixe. Devido a uma aeronave que tem reportado que quase abortou a decolagem devido à concentração de pássaros sobre a pista, ok? Ok, teria uma previsão para a liberação da 1.0? Os bombeiros se encontram na pista no momento, checando a situação. Acredito que menos de 5 minutos, ok, já resolve. Tá bom então, muito obrigado, até daqui a pouco, 4.0 e tudo bem. É. O azul 4082, autorizado descida até o 160. 160, 4.0 e tudo bem. Tô no 162, o controle? Siga. A torre me informa que previsão de espera em torno de 5 minutos. Ok, mais 5 minutos então, no 62. Seria o tempo aí de eu fazer uma onça em pelo. Tá, o Washington faz hora sem pelo, após pelo direto Duna. Sim, o senhor vai aguardar a liberação aqui do controle, eu preciso da confirmação da torre, ok? Ok, sim, senhor, me adoro. Bom, 864, qual a razão que o senhor tem emprego? Meu pés. Meu pés, como é? Quilo frequência livre para coordenação do Brasil. Só o meu Zulu, Bravo Quilo copiou? Papá, o meu Zulu, Bravo Quilo, controle Salvador. Zulu 4082, continua descido até o nível 140. 40 aqui. Seja comandante, foram feitas diversas chamadas aí, você não me respondeu. Comando, desculpa, eu tô com a área. Marisa Visual com Vera Cruz. Visual com Vera Cruz, frequência livre, salto de coordenação 2345. Desculpa pelo trabalho, eu vou para você. Zero, 4082, traje. Gente, 4082. O Leão 1162? Pois está na sua escuta, como é? No reboquinho de pelo, a gente gostaria de fazer pela esquerda, se possível, devido à formação que está próxima aqui à nossa direita, ok? Seu critério, como é? Obrigado, senhor. Confirme. Uno 90 com 8, Mariano T9. Salvador, voo no 5,5. Prossiga. Informação Romeu, quando possível, nossa autorização Galeão. Informação agora se é, aguarde cópia o gol no 556. Gol no 556, pronto, cópia. Copia. Gol no 556, autorizado Galeão, livre de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva direita, pista saída da El Leida Irume. Após Irume, interceptando novembro 857. 5076, transponda o controle 120, decimal 8. O gol 1556. Gente, autorizado Galeão 360. Decola da 10, curva direita da El Leda Irume. Após Irume, apenas novembro 857. Transponda 5076 e controle de saída 1208. Gol 1556. Correto, portão 07, informo que a pista se encontra impraticável devido pássaros. E aí? Sou Equador, é o 4207, 22, na pista, apenas...